que estava à beira do caminho a mendigar. E a notícia é que corria nas cidades que por ali Jesus Cristo ia passar. Batia forte o coração daquele homem que era cego e desejava ver a luz. Chegando o dia, Jesus passou por ele e ele exclamou em alta voz e disse assim: Filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Adianta se cantares belos hinos e ser ministro e até mesmo um cantor. É necessário que desças ao olheiro e fique firme na presença do Senhor. É lamentável ver um crente nesse estado, igual ao cego que não pode ver Jesus. E quantos crentes que estão presos no pecado, que não conseguem ver a glória de Jesus.